O jornalismo com mais credibilidade. All News. Em duas edições. De segunda a sexta, às 3 da manhã e às 11:30 da manhã. Azul, a cor da informação. YK752, 1440 kHz. Rádio Azul, Americana, São Paulo. Emissora integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Azul, a cor que você ouve. É, estamos juntos até às 10 da manhã com muita alegria nesse sabadão. Sou eu e aqui você tem um amigo pra valer. Agora 9292. E vamos lá então, destino das mais tocadas em todo o Brasil. É, as músicas foram tocadas desde segunda-feira até ontem. Foram tomadas nas execuções e feito um ranking. Agora, na 10ª posição até a campeoníssima, você acompanha aqui comigo, 92. Vamos lá, as mais da semana. Subida, as mais sensuais. Depois do intervalo, as mais tocadas em todo o Brasil. Rádio Azul, a cor de você ouve. Momento do Ângelo. Fé, devoção e agradecimento. De segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Com Geraldo Niente. Azul, a cor que você ouve. As indústrias têxteis na JAR fazem toda a diferença na finalização do seu trabalho. As matérias-primas utilizadas são de altíssima qualidade, satisfazendo todas as exigências necessárias.